tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Às 7h30 num jato puro dou um pulo até Paris. E se eu chego cansado, mesmo assim eu vou ao Paris. E passo a noite acordado com champanhe e canapé. De manhã cedo num jato puro volto duro pro país. Às 9h30 num banco imploro e salvo a letra por um três. Às 11h30 no clube eu chego pontual e bem feliz. E marco encontro com o Bubi, com o Baby, com o Dedé. Tô na revista, entrevista, vida assim pra mim é como eu quis. Mas na lista dos 10 mais, todo ano sou casal, do qual sou um bom rapaz, sem ter roupa da Ducal. Tenho charme o bastante, sou um tipo interessante, ser elegante demais, cansa muito mais. Às 11h30 no clube eu chego pontual e bem feliz. E marco encontro com o Bubi, com o Baby, com o Dedé. Tô na revista, entrevista, vida assim pra mim é como eu quis. Mas na lista dos 10 mais, todo ano sou casal, do qual sou um bom rapaz, sem ter roupa da Ducal. Tenho charme o bastante, sou um tipo interessante, ser elegante demais, cansa muito mais. Uê! Você encomendou meu desespero, assentou meu desmacelo e depois nem teve pena de mim. Carinho não se compra numa rima. Se comprasse a menina, eu rimava pra poder me comprar. Você apoquentou o meu sossego. Deve haver algum segredo pra fazer você gostar só de mim. Ah, se eu entendesse de tristeza, eu tomava essa frieza e dava um bocado de amor. Se eu entendesse de tristeza, eu tomava essa frieza e dava um bocado de amor. Thank you. fogo de amor. Ah, se eu entendesse de tristeza, eu tomava essa frieza e eu tava um bocado de amor. Carinho não se compra numa rima. Se comprasse, a menina rimava pra poder lhe comprar. Você apoquentou o meu sossego. Deve haver algum segredo pra fazer você gostar só de mim. Ah, se eu entendesse de tristeza, eu tomava essa frieza e dava um bocado de amor. Eu tomava essa frieza e tava um bocado de amor. Ah, se eu entendesse de tristeza, eu tomava essa frieza e tava um bocado. Ouro e platina. You're my love, you're my angel, the girl of my dreams. I'd like to thank you for waiting patiently. Yeah, yeah. Daddy's home. Your daddy's home. You stay. Your best friend wrote and told me you had teardrops in your eyes. Yeah, daddy's home. Your daddy's home to stay. And I está a ouvir Ouro e Platina. Took sabia? Com Ouro e Platina é sempre assim. O melhor mesmo. You'll be your last today.